ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. E agora o meu bate-papo é com o Paulo da Silva Carlos, meu amigo Paulinho, presidente da Acigua, de novo. Tudo bem, Paulinho? Tudo bem, doutor Cláudio. Boa tarde a todos os ouvintes da rádio Pastor da Ilha. Como sempre, é um prazer muito grande estar aqui participando do seu programa. Prazer é todo nosso estar recebendo você aqui. A última vez que eu recebi o Paulinho aqui era como vice-presidente, né, Paulinho? Como vice-presidente, justamente. O que aconteceu no meio do caminho aí? Teve que assumir o posto de novo, Paulinho? Então, é que há uns 4 meses, o Luizinho, que era o que estava como presidente, ele foi convidado pelo Laércio para ser assessor jurídico da prefeitura. E então, o estatuto diz que na ausência, ou, né, na impossibilidade do presidente continuar na entidade, o vice teria que assumir. Eu poderia não ter assumido, mas conversando com o pessoal da diretoria, não tinha ninguém ali que estava disponível para assumir, e eu também não poderia deixar a associação, né, daquela forma. Então eu preferi continuar até março, onde vai ser o outro presidente. Procurei deixar claro também que eu fico realmente até dia 9 de março, onde deverá assumir a nova diretoria. Dia 9 de março não aparece ninguém. E aí? Então, eu acho que a minha colaboração já está sendo feita para a associação. Já fiquei 4 anos como presidente. Fiquei como vice, mas assim, sempre ajudando o Luizinho como vice. Agora peguei esses 6 meses. Eu acho que a gente temos que buscar novos nomes. Tem que aparecer gente nova com cabeças, com ideias, que surjam ideias novas para dar continuidade no trabalho. Você imaginava? Com certeza vai aparecer, sim. Tem que aparecer, né, Paulinho? Você imaginava que há 4 anos atrás seria tudo isso, Paulinho? Porque você assumiu, e eu já cansei de falar, se deu uma revolucionada realmente na associação comercial. A associação comercial cresceu muito, né? Desde quando você assumiu há 5 anos atrás agora, né? Uhum. Imaginava que seria presidente por 4 anos, de repente entraria de vice, assumiria de novo. E eu vou te ser muito sincero com você, não sei se em março do ano que vem aparecerá tantas opções de novos presidentes assim. Eu imagino que realmente não vai ter muitas opções mesmo, não. Mas a gente tem trabalhado com alguns nomes e eu acredito que vai dar tudo certo e vamos ter esse nome, sim. Realmente, eu não acreditava, até porque a gente tem a gente sempre pensa que o vice... Ah, o vice é tranquilo, o vice não vai fazer nada, pelo contrário, acho que eu trabalhei bastante como vice, ajudando o Luizinho, e depois acabei assumindo a presidência novamente. Então, o nosso país é assim, né? Os vices estão assumindo, né? Estão assumindo. É desse jeito que está acontecendo, né? Temos o Temer aí, né? O Paulinho, como é que você, agora vamos falar com o presidente da associação comercial aqui, como é que você está avaliando o comércio nessa época de crise? A gente está no período de crise, né? E o comércio de Guaranésia vem naquilo que a gente sempre fala, tem um comércio muito forte em Guaxupé, né, que concorre com a gente aqui. Como é que você está avaliando o nosso comércio, principalmente nesse final de ano agora? Bom, primeiro eu quero destacar o grande trabalho que o Luizinho veio fazendo dentro da associação como presidente. Bom, eu acho que a associação tem feito da melhor maneira possível. Nós temos trazido várias oportunidades de trabalho para ajudar o comerciante a alavancar suas vendas, ferramentas de trabalho. Infelizmente, o comerciante de Guaranésia, assim, ele é um pouco folgado, ele deixa por conta de uma associação, mas ele tem que entender que a associação só funciona com a ajuda deles, com a, né? participação deles. E quanto à crise, essa crise, vamos dizer assim, não é só o Brasil, a crise é mundial, cada um de nós temos que correr atrás e procurar fazer o melhor possível. A crise existe, mas nós temos que enfrentar a crise. Paulinho, é meio frustrante para você essa questão de trazer palestras. Eu vejo o esforço lá da Valdirene, da Emily, convida um, convida outro, e realiza palestra, e traz palestrante de um lugar, traz palestrante de outro, e chega na hora, no dia da palestra, lá o comerciante, que deveria ser o maior interessado em lotar, né, o salão, o espaço que for, não comparece? É, nós tivemos bastante palestras esse ano. Pelo menos uma por mês, né? Justo, justo. Se eu não estou enganado. E até que teve boa participação. Aumentou, então? Aumentou. Esse ano aumentou bastante a participação. Tá? Só teve um outro curso que nós tínhamos, que era para 3 dias, que nós não conseguimos o número necessário. Mas teve uma participação boa, sim. Então, então a gente está tendo um aumento dessa consciência, então? Eu acredito que sim. O pessoal está conscientizando. Eu acho que precisava conscientizar bem mais. Nós precisamos melhorar bastante o nosso comércio. Em relação ao Guaxupé, que você está dizendo, é a questão da proximidade, né? Sim. Então, proximidade. Guaxupé é uma cidade bem maior. Vamos dizer assim, o investimento para uma campanha de final de ano é bem maior do que o nosso, né? É, já vem de alguns anos, né? Justamente. A gente vê que o Laércio trabalhou bastante, as praças estão todas tão enfeitadas, né? Mas lá em Guaxupé está mais ainda. É que o investimento em Guaxupé tem bem maior do que o nosso. É. Na medida do possível, acho que o Laércio está de parabéns pelo trabalho que ele fez. Está muito bonito. E Guaranésia tem como pegar o exemplo de Guaxupé, né? Porque eu conversei com o Marcos Buled, é muita coisa que foi usada o ano passado, foi guardada, e esse ano está sendo usado, e isso já vem de 4, 5 anos, né? Então Guaranésia tem que fazer a mesma coisa, tem que né? Tem que fazer. A Praça da Prata também está muito bonita, né? Justo, tem a Prata, tem a Rua do Comércio, que já começou a fazer alguma coisa na Rua do Comércio. Sim. O que eu acho que é importante é os comerciantes ali, por mais ali no mês de junho, julho, já procurar a prefeitura, procura a associação comercial para a gente trabalhar e fazer um trabalho bonito no final do ano. Porque não chega na última... No último mês, dentro do mês de dezembro, já quer que faz milagre, não é possível. Não tem jeito. Falta um pouquinho dessa comunicação, Paulo? Falta sim. Né? Eu acho que é uma das maiores falhas nossas, que talvez poderia ter ficado até melhor se nós tivéssemos feito uma programação há 6 meses atrás. A culpa não é da prefeitura, a culpa é do comerciante que fica lá esperando que as coisas vão cair do céu. E infelizmente não vai cair. As coisas agora não são a gente assim. Tem o secretário agora de desenvolvimento, né, socioeconômico, que é o Júnior, que está bastante empenhado. Sim. Né, que já passou pelo PROCON, que tem essa relação com as empresas, tudo. Quem sabe no ano que vem a gente tenha, né, desde junho, julho, já um começo desse planejamento, né? Sem dúvida. Eu acredito no trabalho do Júnior. E eu acho que com certeza ele está empolgado, acho que ano que vem a gente vai ter coisa nova aí sim. Associação comercial tem esse trabalho, né? E talvez até tem meio que uma obrigação de fazer essa ponte, né? Dos comerciantes, das indústrias, com a prefeitura. Foi recentemente, o Laércio até anunciou aqui a questão da doação de lotes, né? Para futuras empresas, microempresas. Associação de alguma forma é procurada? Tem alguma participação nisso? Vai ter alguma função nisso ou não, Paulinho? Não, a associação não foi procurada. Mas eu acho que, com certeza, ela deve procurar a associação, a prefeitura deve procurar. E é de grande importância. Sim. Né? Ali, parece que eu vi, em torno de 150 lotes. Lotes, né? São microempreendedores. Sim. Isso vai ser muito bom para a nossa cidade. A ideia é ótima. E a associação está à disposição. Queremos, sim, participar dessa... É importante, desde já, claro. Né, essas empresas, indústrias, né, prestadores de serviço, sim, já nascerem filiados à associação, justo, né? E a gente colocar, a associação já está à disposição da prefeitura no que for preciso. Para o ano que vem, até março, pelo menos, Paulinho, o que dá para a gente fazer? Já tem algum plano ou é seguir até março para passar o bastão para o próximo presidente? É que a próxima agora, assim, eles vão pensar, passou, fechando o ano, né, vão pensar em carnaval, né? Mas a gente já tem que começar, logo no começo do ano, já tem que começar a trazer o pessoal do Sebrae de novamente, fazer parcerias, porque esse contato que nós temos com o Sebrae, que foi muito importante esse ano, como todos os últimos anos, você tem que começar logo no começo do ano. Eles devem em fevereiro, a gente já temos que estar nos reunindo fechar com eles, para fechar pro ano todo. Então tem que ser agora, né? Vai ser o Paulinho ainda. Tem que ser. Além disso, nós estamos trabalhando bastante, até agora mesmo, nós estávamos conversando com o Luizinho, a respeito do, da questão do, do ambulante. Nós precisamos realmente, nós estamos cansados de... Está na pauta, Paulinho, te perguntar. Essa questão que foi uma, algo que você lutou muito... há bastante tempo e infelizmente não obteve resultados positivos, né, Paulinho? Infelizmente não mesmo foi possível. Mesmo com todo o empenho, né? Sim, e o Luizinho trabalhou bastante nesses dois anos aí dele também para a gente conseguir essa regulamentação. E agora mesmo ele ainda comentou comigo, está praticamente pronto. Agora nós temos que mandar para o prefeito, vamos fazer uma reunião com o prefeito e aí ver se a gente consegue. Mas eu acredito que vai sair sim, essa regulamentação. Tenho quase certeza que vai. Porque além da regulamentação, tem que ter o fiscalizador, né? O agente que fiscaliza isso, né? É claro, só vai funcionar essa regulamentação se nós tivermos o apoio da prefeitura com a fiscalização. Senão, não adianta nada, né? Não adianta nada. Você viu que nós colocamos umas placas, mas não serviu de nada. Pessoal, porque respeita nem placa de trânsito, não respeita a placa que foi colocada, infelizmente. Mas é porque não houve um empenho na gestão passada e eu tô sentindo que nessa gestão acho que vai dar certo. Tomara que sim. Grande destaque então, Paulinho. Vamos fazer um resumo desses 4 anos aí de mandato e agora esses alguns meses, né? 4 anos e alguns meses aí. Como vice também, qual foi a grande conquista da associação no seu mandato? Eu acho que foi o balcão de empregos, muito importante o balcão de empregos, que as pessoas acham que ainda que não está funcionando, mas está funcionando muito bem e vai funcionar melhor ainda, que nós estamos tentando colocar um sistema onde vai facilitar bastante no sentido de hora que você surgir alguma empresa precisando de um balconista. Ah, eu preciso que seja homem. Então ali já a menina já vai digitar lá, homem e tal, um balconista. Então, vai ser bem rapidinho, já vai estar filtrando esse nome. Porque hoje, se você precisa de um balconista, por exemplo, nós temos que olhar todas as fichas para localizar. Tudo manualmente. Agora não, com esse sistema que nós vamos implantar agora, acho que em janeiro. E eu acho que vai ajudar bastante, principalmente as meninas que estão trabalhando lá. Bacana. Vamos fazer um intervalo comercial e na sequência a gente vai falar sobre o Natal, né? Sorteio é agora, dia 26, né? Dia 26. Terça-feira. Na próxima terça-feira. Terça-feira agora tem sorteio aí da promoção de Natal da Sigua. Prêmios super interessantes, né? Primeiro prêmio é de R$4.000, segundo prêmio R$3.000, terceiro prêmio R$1.000 e do quarto ao 13º prêmio vale compras no valor de R$500. Tem ainda prêmio aí pro vendedor, né? Que entregou lá o cupom pra pessoa premiada, né, Paulinho? É isso, né? Palinho comercial e voltamos então para falar sobre o Festival de Natal da Sigua. Expresso. Programa Expresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Só da Expresso. Muito bem, programa Expresso aqui na sua Pássaro da Ilha FM. Estou conversando aqui com o Paulinho, presidente da Sigua, né? A Sigua que realiza nessa próxima terça-feira, dia 26, mais um sorteio de mais um festival de prêmios, essa promoção que já tem alguns anos aí, a cada ano sempre vem crescendo mais e mais. E esse ano chega aí com prêmios muito bacanas, né, Paulinho? Sempre foi, a gente nos últimos anos foram sorteados motos, né? Sim. Né? Esse ano se optou pela grana mesmo. Eu acho até porque quando a gente nós fizemos de moto, a maioria dos contemplados, eles vendem a moto. Vendem, então nós já achamos melhor para facilitar até mais o que seja que fosse o dinheiro. Então a gente vai ter. Teve que a premiação é muito boa, né? Muito boa. Primeiro prêmio, R$4.000, né? O segundo prêmio, um cheque de R$3.000. Terceiro prêmio, um cheque de R$1.000. E do quarto ao 13º, é um vale-compra de R$500. Justamente. E você viu que essa premiação não perde para a região. Nós estamos bem. Né? De jeito nenhum. Foi bem trabalhado isso aí. Acho que a campanha está muito boa. E como é que foi a aceitação aí do comerciante, do empresário guaranesiano? 61 mais ou menos participantes. Isso, né? Nós somos 130 associados, 61 participantes, um número muito bom. Muito bom, né? Muito bom. Eu acho que todos estão trabalhando bem com a campanha. É o que eu disse. É uma ferramenta importantíssima para poder alavancar as vendas, né, dar oportunidade dessas pessoas entrarem mais no seu comércio. Basta o comerciante saber trabalhar. Isso que o comerciante deve fazer, né? Saber trabalhar, sim, com essa promoção e o próprio comerciante ajudar na divulgação, né? Claro, claro. E, por exemplo, eu faço minhas compras aqui em Guaxupé, em Guaranés. E eu acho que se eu tiver cupom, nunca não posso ganhar, né, Antônio Cláudio? Mas se eu ganhar, vai ser uma... Isso é uma beleza, moleque. Mas imagina para você ver, não, independente disso, o comércio tem que dar o cupom para as pessoas que vão comprar, né? Eu acho que eu devo ter uns 8 cupons. Isso, vários lugares, locais que eu fui, fiz compras e não me deram cupom. O comerciante não passa cupom. É uma falha, né? É uma falha. A gente tentou fazer dessa maneira mais uma vez, eu acho que talvez seja até a última, de estar premiando o funcionário que aí ele coloca o nome e ele vai ser contemplado também naquele cupom sorteado. Mas eu achei que não funciona muito, não. Não funcionou. Próprio funcionário, se ele não ajuda... Justamente. Né? Mas depende, talvez, muito do proprietário, do proprietário, sem dúvida. De incentivar o funcionário, de distribuir, né? Colocar a importância. É isso que precisa mudar, essa consciência que precisa mudar. Joaquim Claro, Quinzinho, está te parabenizando, viu? Está te mandando aqui um abraço. Ah, sim, um abraço. Bom, e como é que vai funcionar, então, o sorteio nesta terça-feira? Vai acontecer às 8 da noite, né? Lá no Poliesportivo. Como todos os anos, primeiro... agradecer ao Laércio por nos ceder o local, porque final de ano não tem como fazer como antigamente nós fazíamos na praça, por causa de chuva e nesse sistema que nós estamos trabalhando hoje, as pessoas vão acompanhar e pegam o número para poder concorrer os brindes que as empresas mandam. Sorteado, né? Lá mesmo no local. Justamente. Né? Então, muito obrigado aí, Laércio, por ceder o local para a gente. E só te cortando um minutinho, Paulo, é pra você ver como você falou aí, tem plena razão. A Simone, realmente, Antônio Cláudio, comprei em pelo menos uns 6 lugares e não ganhei nenhum cupom. Justamente, então, infelizmente. Se o próprio comerciante não se ajuda, fica difícil, fica, né? Difícil. A associação pode remar, e o comerciante tá remando o contrário, né? Aí depois, quando sai a apuração, aí sai pra vários, sai muito, acaba saindo pra minha farmácia, por exemplo, sim, né? Mas é porque nós trabalhamos bastante. Às vezes acontece de algum cliente, pode o movimento da farmácia, algum cliente sair sem cupom. Mas é uma exigência que eu tenho lá com meus funcionários de não deixar ninguém sair sem cupom. Então, isso realmente a gente percebe, né? Todos os anos fala, não, o Paulinho, eu não vou lembrar, nem vou ser injusto aqui com outros comércios, mas geralmente são os mesmos comércios. Por quê? Porque eles incentivam a entrega do cupom, né? Porque trabalham com a campanha. Trabalham com a campanha, juntos, né? Juninho Capoeira também está te mandando aqui um abraço, viu? Tá te parabenizando aí. Um abraço, Juninho, meu amigo. Juninho é parceiro, né? Sim, sem dúvida. E aí, então, terça-feira, a partir das 8 horas da noite, já começa o sorteio de prêmios. Primeiro os prêmios sorteados para quem estiver no local, cada um recebe um cupom, né? Isso. E é feito sorteio e o próprio comércio manda esses prêmios, né, Paulo? As empresas mandam, né? As empresas participantes mandam esses brindes e nós vamos sortear para os que estiverem lá presentes. Aí depois nós vamos fazer o sorteio da premiação da Assigo. Do 13º até o primeiro prêmio. Para ganhar, tem que estar com o cupom preenchido corretamente. Sim, nós, como todos os anos nós fazemos, nós vamos ter lá uma comissão. Inclusive você já participou dessa comissão? Esse ano, acho que foi esse ano, né? Sim. Participei. E nós teremos lá na nossa comissão, que já quero até agradecer antecipadamente para eles estarem lá comigo, nos dando essa ajuda. É o Marcelo Lima, presidente da Conferência São Vicente de Paula. É o César Aparecido Petretti, venerável da Loja Maçônica Fernando Osório. E o Williams Gavioli, que hoje está como secretário de Educação. Os três serão responsáveis por conferir, sim, o cupom se está completamente preenchido. Tem que estar todos os dados ali. Todos os dados. Se não estiver os dados completos, o cupom é descartado. Descartado. E a pessoa não leva o prêmio, né? E ilegível, né? Claro. Legível, não, a pessoa coloca o nome que você não entende, então... Né? E o que eles não vão precisar olhar se não colocou o telefone. Isso não são todos sem telefone. Né? E E o nome do funcionário também não é necessário. Mas o restante, todos os dados devem ser preenchidos. Tem um documento também, não tem? No cupom? Sim, o RG ou o CPF. É o RG, né? Tem também lá. Pessoal, então pode... quem ainda não entregou, tem até que dia para entregar? Até na terça-feira, às 5 horas da tarde. Até terça-feira, então, assim, pessoal... Até às 4 horas da tarde. Onde aí vai ser recolhido todas as urnas. Isso. E levadas para o polo esportivo. Justamente. E a gente está esperando, se Deus quiser, vamos fechar novamente mais essa campanha com sucesso. Com certeza. Terça-feira, então, todo mundo está convidado, né, para acompanhar o sorteio ao vivo, em loco, né? Sim. Quem sabe sair de lá com um checão de R$4.000, né? Sem dúvida, já pensou que beleza? Então, as vales compras, né? São os vale compras de R$500, do quarto até o 13º prêmio. Esse vale compras, a pessoa vai pegar o vale compras, ela tem que comprar no comércio que ela fez a compra ou ela pode escolher qualquer? Não, ela pode escolher o comércio. Pode escolher. Eu fiz a compra lá na Zampar Farma, mas eu posso ir num supermercado. Sim, e gastar aí. Pode. Sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Do quarto ao 13º prêmio. 10 prêmios, né? 10 prêmios. 10 prêmios no valor de R$500. O terceiro prêmio é um cheque no valor de R$1.000. O segundo prêmio, um cheque de R$3.000. E o primeiro prêmio, um cheque no valor de R$4.000. Então, preencha seus cupons. Depositem nas urnas dos comércios participantes, são 61 em Guaranésia, e fica na torcida aí. Né? E boa sorte. E boa sorte. Meu nome tá em algumas urnas aí, vamos estar na torcida, né, Paulinho? Isso aí. Paulinho, tem mais alguma coisa aí pra gente finalizar, Paulinho? Não, é isso, acho que a gente vai, você perguntou também em relação ao que mais que nós fizemos nesses 4 anos, eu acho que essas campanhas ajudam bastante. Sim. Nós não deixamos ficar nenhum ano sem a campanha. Campanha do Dia das Mães, campanha de final de ano. E nós trabalhamos muito com a Sebrae. E é muito importante essa parceria que nós temos com o Sebrae. Temos também a parceria, que é importante estar sempre falando, com a Polícia Militar, que a associação está sempre preocupada em relação à segurança. E, mais uma vez, nós temos junto com a Polícia Militar, com a Associação Comercial, nós criamos o Grupo de Comércio Protegido. Então, o próprio sargento sempre pede reunião na associação para que ele possa estar passando alguma informação para as pessoas, para os que fazem parte do grupo. Infelizmente, na última quinta-feira, houve uma reunião e só foi Antônio Cláudio, eu como presidente e mais uma pessoa que está dentro do grupo. É lamentável, porque numa situação que nós estamos vivendo, onde temos... Hoje, antes era assim, era educação em ordem decrescente, era saúde, educação e segurança. Hoje mudou, hoje é saúde, segurança e educação. Próximo, pertinho. A nossa preocupação é muito grande em relação à segurança. Você faz uma reunião A reunião, o sargento pede, eu fiquei com vergonha, falei, poxa vida, sargento. É bom que ele entende, mas depois nós fizemos um resumo e passamos. Né? Passamos para o grupo. Mas ele deixou... Quantos integrantes tem no grupo, Paulinho? Mais ou menos, você tem ideia? Não, não sei. Esse número eu não sei te falar. Mas de qualquer forma... Mas ele deixou algumas dicas importantes para o comerciante em relação para a gente tentar fugir da rotina, né? Principalmente na hora de... quando você vai ao banco com os malotes, muito cuidado com os malotes. Interessante, porque a primeira entrevista de hoje foi com o delegado, Dr. Walter. Sim. E... a gente não comentou no ar, mas fora do ar a gente falou de como a gente é ingênuo, né? E os comerciantes são ingênuos nessa questão de levar os malotes, geralmente vão no mesmo horário, a mesma pessoa, né? Seguem o mesmo trajeto e tá tudo errado, né, Paulinho? Tudo errado, e eu tô nessa turma aí, tô tentando mudar, né? Entendeu? Precisa, né? Infelizmente a realidade impõe isso, né? A gente precisa de mudar, né? Porque assim, quando acontece alguma coisa, você fica aí uns 3-4 dias, mudou tudo, tá tudo diferente. Quando você cai na rotina novamente. E esse é o perigo de cair na rotina. Você fez algumas anotações, são as dicas aí, Paulinho? Sim, o sargento comentou que o pessoal tem ligado muito no 190 e tem dado ocupado. É que muitas das vezes as pessoas ligam para trote. E principalmente de orelhão, o pessoal liga no 190 e deixa o telefone. Fora. Aí fica segura a linha. Então isso acontece muito. Então ele deixou que quando acontecer assim, para a pessoa ligar. Liga no 1688. Também já vai cair direto na viatura. Vai cair direto na viatura. Esse com certeza esse vai cair lá no fixo. É 190 que cai direto na viatura. Na viatura. O Ednilson Rodrigues Chaves, Palito. Palito tá de indulto, de nada. Brincadeira, Palito. Palito tava internado, tá encantado. Agora tá tranquilo, né? Um abraço aí pro Palitinho, tá te mandando um abraço, hein, Paulinho? Um abraço, Palito. Ô Paulinho, então eu quero te agradecer, né? Mais uma vez reforçar aqui o convite para a próxima terça-feira, todo mundo que está presente lá no Polo Esportivo, né? Vai até lá, é divertido, é legal, é bacana. Martins vai estar por lá fazendo a festa? Martins vai estar fazendo a Martins locução. Todo ano está lá, faz a locução, anima a galera, né? E é um evento muito bacana. Tive a honra de participar no começo desse ano, sendo um dos membros aí, né? Para verificar os cupons, e é muito legal, muito bacana mesmo. Isso, você pode... ver como em relação à transparência. Sim, né? Demais. Doutor Cláudio, eu quero mandar um abraço para minha esposa, a Vera, o Lucas, que estão me ouvindo, meus funcionários estão acompanhando. Mandar um abraço para a Valdirene, para a Emily, que trabalham comigo lá na Associação Comercial, a todos que fazem parte da diretoria comigo. Mandar um abraço para a conferência, para meus. Conferência Santo Antônio de Pádua. Você ainda vai voltar aqui para falar da conferência, viu? Que a partir de janeiro eu assumo a Conferência Santo Antônio. Mas um desafio. Você está voltando, na verdade, sim, né, Paulinho? Você já foi presidente alguns anos atrás, né? Eu fiquei afastado uns 10 anos, mas eu fiquei 15 anos como Vicentino e 2 anos como presidente. Acho que nós fizemos um trabalho bom lá. Tanto isso que essa confiança. Eu voltei agora uns 4 meses e essa confiança que os meus companheiros lá. Né, o Zezé e o pessoal de diretoria da sociedade colocaram em mim que eu seria, que me pediram que eu pudesse assumir novamente a Sociedade Santo Antônio de Pádua. Eu não estava preparado para isso agora, mas eu acho que eu também não poderia fugir, porque é uma coisa que eu prezo muito, eu gosto muito da conferência. É isso, né? Então mandar um abraço para Paulinho, Paulinho, gente, não sabe falar não, você viu? Pedir para ser presidente da associação, ele foi. Pedir para ser presidente da conferência, ele vai. Tem alguma instituição precisando de presidente? Chama o Paulinho. Mas é isso, é um abraço para todos. A Maria Timóteo lá na conferência que está me ouvindo. E a todos que estão me ouvindo, que hoje várias pessoas disseram, você está hoje, você vai estar na rádio e tal. Isso é legal, isso é bacana, muito importante. E um Feliz Natal. Para você não, também, tá pra Paulinho, para você, para toda a família lá, para a equipe toda lá da Zampar, pessoal da Sigua, pessoal da conferência. Justo. Né? E o Paulinho, ano que vem, volta aqui para falar da conferência, que é outro. É uma satisfação enorme, é claro, mas sim. É outro grande problema que se enfrenta, sim, né? O pessoal da conferência, eles estiveram aqui uns 2 meses atrás e contaram um pouco, né, de como é sofrido, realmente o trabalho tem que ser muito bem feito, né? A Carla Cristina também está te mandando um abraço aqui, Rosa mandando um abraço. Enfim, tem várias pessoas te parabenizando aqui, viu, Paulinho? Muito obrigado. Valeu. Intervalo, pode falar, pode completar. Um ótimo ano para todos, né? Que 2018 seja um ano de muita paz, né? De muitas realizações para todos. Valeu, Paulinho. Obrigado. Um abraço. Intervalo comercial, voltamos já para. Vamos tentar falar com o prefeito aqui de Guaranésia, Laércio Sintra Nogueira. Qual é a mensagem que ele tem aí pro Natal do guaranesiano? Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa.